chapa, gravações, CDs. Ai! Tá gravando? Tá gravando? E nosso amigo Cacaio, aí vai, tá na área! O Jacó da Bros também da TF, um abraço do Gílio! E aí, como é que é, Puig? Quantas vezes me ouvi? Quantas vezes te falei? Aqui. Da falta que você faz pra minha vida. Tu gosta, né? Quantas vezes me negou? Tu gosta. Olha o vestido dos garotos do Regi. Depois que a gente se casou. Minha CDC, o parceiro Everton Leite também já na área. Quantas vezes seja tarde sem paixão. E nosso amigo Felipe também é CDC, tá na área aqui, ó. Bora, Felipe! E nosso parceiro Raul Stumano também aqui do lado direito. O Pedro, a Rafaela também, o amigo Raul, o Alan Souza. Tá todo mundo já na área aqui. E o quê? Nosso parceiro Léo Brazão também. E a união do Tapanã já na retaguarda aqui, ó. Duduzinho Canhoço, também o Luan Silva. Tô comigo! Hoje quer convite hoje. Falando. Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. É igual o Japa, Japa. Eu me... O nosso amigo Wallace Rex. Os teus pés, fazia jura. O hambúrguer, o C2 também, Nova Vida, um abraço! Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Fazia juras loucas de amor. Eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou. Mas agora infelizmente meu amor apaga. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora infelizmente meu amor apaga. Pois meu coração agora. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com meus sentimentos. Pra sempre amar, você me perdeu. Meu amor, não vale a pena ter você, mas vou encontrar. E a família Baguari também, Janário, um abraço do Gílio. Alguém que vale amar. Ai, ai, ai, você vai saber. Perdeu um grande amor. Dinho, já todo camarote do homem, maninho. O cara que sem dúvida alguma é referência em rock doido. Equipe chefe Cacilva tá na área. Olha, eu tô aqui no camarote do meu parceiro Betinho Playboy. Aniversário. Rapaz, o bagulho tá doido. Brasil, aniversário da mulher hoje, meu irmão. Qual é o nome da digaçada? Como é teu nome mesmo, digaçada? Aniversário da Lani Bandigata. E ela tá no telão. Ui. O bagulho tá doido aqui no camarote, Boninho. Já tô chegando pra começar o rock doido. Bora, bora começar o bagulho doido, DJ Dinho, que a galera dá valor. Bota mais uma pra cantar, mais uma. Assim, ó, assim, ó, assim, ó. Você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Ele é o Todo-Poderoso tocando pra mim, pra ti. É doido, é? O corpo todo estremece com vontade de dançar. Dinho Pressão. A moçada no salão até parece que vai voar. O nosso amigo Maradona também da área, um abraço, Maradona! Com o som do Rubi. Pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Esse é o som do Todo Poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, e você jamais vai encontrar outro igual. Mexe gatinha, remexe gatão, com o Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quinta e gritando Rubi. Os brothers Godo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Viado! Eu tenho, viado, que é viado! Eu tenho, eu tenho, dance! Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tenho, tenho, tenho, tenho, tenho, eu tenho dois amores. Sei como explicar, quero te juntar, vai ver. Fica, Dinho! Ei! Olha, bora, meu amor, eu estou sozinho, precisando de carinho. Olha, amigo Nico do Shopping, já acompanhando tudo, maninho. Que prepara que vai começar. Olha uma multidão chegando no ponte. E o Dini Gordo estão na área. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no meu. Dinho! Meninas no Lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Fechou na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Ai, ai, ai, bora! Olha, meu amigo Luke! Família Maguari já tá na área! E ele falou assim, ó! Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci, eu procurava um grande amor. Passeando no Oriente, uma gatinha eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Thank you. Alanga, Janara, para os Primes. E aí, como é que é? Já, já, já, já. Pare, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Alanga, a gente vai se encontrar. Cantando, é de pare, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Alanga. Safita do Joelô, Janara também. DJ Dinho Pressão. Solte a sua adrenalina. Espera, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é a sensação. É o Transação, o campeão. É o Transação, o campeão. É o Transação. Fica com o Transação. Diga! Já no meio da galera, já já vai começar o bagulho doido. E a galera do setor já tá na área. Bora começar o aquecimento, maninho. Olha o gordinho, vai fazendo o que é criado no gingado. Balanço, balanço, balanço. Veio prestação com o papel na mão. Vem pra te cobrar. Olha, meu amigo Kaká, o Hi-Fi e ele, o homem da brocha, tá na área. O nosso amigo Leozinho também tá na área, Gínio. Maninho, o bagulho tá doido. Muita gente chegando e vai começar o bagulho doido. Diz por prestação que eu fui viajar. Esse cara é escroto pra cacete. Não pagou, ele leva o tapete. E se fica olhando na janela, ele leva um jogo de panela. Esse cara é mesmo um pentelho. Entrou em casa, levou o meu espelho. Só porque eu atrasei a prestação, tá querendo levar o meu colchão. Ele cobra, ele cobra, ele cobra até demais. Corta a prestação, pense me deixa em paz. Ele cobra, ele cobra, ele cobra até demais. Corta a prestação, pense me deixa em paz. Japa Gravações, o produtor oficial dos CDs ao vivo dos Irmãos Referência. Sacozinho! Uhul! Júnior, o nosso amigo Ferro da Xoxota e o nosso amigo Jaque da Broja, tá na área, tá todo mundo aqui. Vai começar o bagulho doido. Uma multidão vai chegando e a galera vai chegando. Dini Gordo detonando na marcante, assim, assim, ó. Detona, maninho! Solta o beat das marcantes. Vai, DJ, que esse som é desguiado. Vai começar a bunda! Bora, bora! Do que é criado, do que é criado, do que é criado, vai! Tudo começou, foi ele que lançou. O H de pop, pop, som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta, o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele que lançou. O H de pop, pop, som ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta, o sucesso alcançou. E tá lindo, gingado, balançado, DJ Gênio que comanda e o bagulho tá doidão. Bora, mochila, que vai começar assim, ó. E deixa na batida, na batida, na batida, vai virar. Vai, vai. Que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Quem sabe vai cantar? Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Eu vou baixar o som, já quero ouvir vocês aí. Eu me vejo com você. Agora! música. Meu amigo Leite da CDC. Editor da galera. Bora, Luke. Família Maguari. Vai começar. E aí, como é que é, Point Show? O nosso amigo Mortadela da Cegonha. Anário, bora Mortadela. Vai, seja bem-vindo, garoto. Meu amigo DG da Xerx. Você é velho agora. Canta, canta. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Gostei de ti. Olha o Bruno, meu Deus do céu. Mandou, eu vou tentar. Qual foi, Nilcinho? Agora que vai começar, pai. Você. O nosso parceiro comandante Nilcinho dos Arrepiados está na área. Mudou, um abraço do Dinho e do Gordo, Nilcinho. Gordo e Dinho Pressão. Nossa amiga Lorena, a Tayana, a Cris, o Brito, nossa amiga. A nossa amiga Gielle, a Nery, a todo mundo aí, ó. Vai começar o aquecimento. E a Ingrid Barbosa. Já começou o aquecimento pro show. Joga pra cima, joga pra cima. Vai começar a pegar fogo. Príncipe Adelso. Agora, Adelso. Endoida, endoida, endoida. Bagulho endoido, endoido. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agora. Essa vinheta é considerada o olho do Punch falou. Pode crer. Como é que é? Cada chicotada vai meu búfalo. Cada chicotada animal. Que negócio é esse? Cada chicotada vai meu. O Mike da Bros. Cada chicotada. Tá certo, será? Que negócio é esse? Tá certo? Puxa, puxa, puxa o carretel. Olha que tá na área. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa. Vai puxando, vai puxando o carretel. Vai puxando, vai puxando. Primeiro você aquece, ó. Olha o Diego da Pedreira, já falou. Ultra Breninho das Marcantes chegou. Ai, ai, ai. Bora, vira, vira. E agora, quero ver! vocês agora. Você não manda. Um, dois, três, já! São amores, amores que matam. Toma! Ei! Esse é o máximo, meu vizinho. Gente boa! Meu amiguinho Maia, os meninos da vila tá na área. Juninho do Rock, o Príncipe Adelso, tá todo mundo aí, ó. E o nosso amigo C2 lá da Guarnida, ele que é parceiro do Márcio, tá na área. Agora C2 pega a visão. E aí, Lourinho do Coqueiro, já na área. Vai pegar fogo, Rock, vai pegar fogo. Já, já, já, já. Oh! Oh! Ai, hoje é aniversário do crocodilo. Hoje no Mormaço a gente vai relembrar um pouco da nossa história do crocodilo. Só no caqui, só no caqueado. Só no caqui, só no caqueado. Só no caqui, só no caqueado. Só no caqui. Vai pegar fogo hoje, ó. Agora eu quero ver. E deixa na batida, na batida, na batida. Deixa na batida, na batida, na batida. Que o bagulho tá doidão. Vai, vai, vai. Japa Gravações CDs. Aniversário dessa amiga Lani. E tá só uma festa do camarote. Bora, Betinho, Playboy! Yeah!